Marcos 12, verso 41. Amém? Eu quero trazer uma proposta a você hoje, porque precisamos. Rapaz, obrigado. Precisamos entender que quando o assunto é reino, tudo que existe num reino pertence a quem? Pertence a quem? Ao rei. Tudo, tudo, a terra, os bens, tudo, tudo, a vida dos súditos, tudo, tudo pertence ao rei, que por generosidade e bondade dá aos seus súditos o direito de viver dignamente ou não. Hoje eu quero falar do tudo. Às vezes nós, como igreja, preparamos muito as pessoas para ter um encontro com Cristo em glória, para receber o Cristo Salvador, aquele que vai te levar para o céu, apagar suas transgressões, cobrir os seus pecados e nos trazer uma reconciliação com Deus. Mas eu quero também dizer que faz parte, né, do relacionamento com Deus termos uma vida excelente aqui na terra. Esses dias um cara falou comigo: pastor, crente tem que ser pobre. Eu falei: tem? Ele falou: tem. Porque o dinheiro é um problema. Eu falei: para quem? É ou não é? O Abraão era pobre? Não? O Isaac era pobre? O Jacó? O José? O Salomão? O Davi? O Jó? E na minha vez eu tenho que me lascar? Os caras tudo eram bem sucedidos. A Bíblia diz que adianta o que proveito tem um homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas a Bíblia também nos impulsiona a ganharmos o mundo sem perder a alma, meu filho. Você pode ser bem sucedido, viver acima da média, ser um cara sensacional. Por quê? Porque você é filho do? Você é filho do? Então, querido, com Deus a gente tira a onda. É ou não é? Eu aprendi isso. Então eu quero impulsionar você a viver nesse reino, porque essa história de que esse mundo pertence ao Satanás, que não pertence, o mundo é do Senhor. Amém? O inimigo está aí fazendo o papel dele. Aliás, soube esses dias, me chegou a notícia que Satanás estava em depressão. Sério, falaram comigo: pastor, o Satanás está lá no inferno, não quer comer, não quer conversar, não quer falar nada com ninguém. E aí um demônio foi lá e falou: chefe, o que está acontecendo que o senhor está assim? Vai buscar um tratamento. E o Satanás falou: não, é esses crentes. E o demônio falou: mas o que que os crentes estão fazendo? Botando a culpa em mim. Eu não estou aguentando mais. Tudo que eles fazem, sou eu. Então vamos tomar um pouco da responsabilidade, que até o inimigo já está ficando cansado disso e depressivo por causa dessa situação. Então eu quero impulsionar você hoje, certo? A ter um entendimento de que nós somos filhos do rei, que podemos viver o reino de Deus aqui na terra, que não precisamos esperar para viver o reino de Deus lá no céu, não. Nós viemos aqui instruídos por Jesus para trazer uma cultura do céu para esses dias, para esse tempo, para a nossa comunidade, para o nosso tempo. Posso ouvir um amém? Amém? Então o reino de Deus chegou, querido. Ele não vai vir, não. Ele já está aí. Isso já dizia João Batista: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de... Então nós estamos dentro desse negócio. Então eu quero impulsionar você a viver isso hoje. Eu quero que as pessoas olhem para você e digam assim: o que que esse miserável vive isso? Prospera desse jeito, vence desse jeito, é feliz desse jeito. Eu, na verdade, porque eu faço parte do reino de... Eu vivo o reino de Deus nessa terra. O cara falou comigo logo depois da eleição: pastor, eu entendo de economia, eu fui lá com o senhor, esse negócio da Petrobras é pior do que o senhor pensa. Nós vamos viver uma crise muito grande, mas muito grande. O Brasil vai viver uma crise agora que nunca viveu. Eu falei: sério? Ele falou: sério, eu entendo de economia. Aí ele falou: o que que o senhor acha? Eu falei: eu acho que eu não vou participar. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque eu não estou afim. Se vai viver crise, pode viver crise, pode viver crise, mas eu não estou afim de participar. Ele falou: o senhor não tem escolha. Eu falei: aí que você se engana. Quem administra a minha vida não é o PT nem o PSDB, quem administra a minha vida é o Senhor do Universo, é o Deus Todo-Poderoso que me faz prosperar em meio ao deserto. Então, se a crise vier, a sua família não precisa fazer parte dela, a sua empresa não precisa fazer parte dela, a sua história não precisa fazer parte dela, porque você tem sua vida no reino de... Agora, por que que umas pessoas vivem e outras não vivem? É isso que eu quero conversar com você nesse texto. Preste atenção em Lucas, ou Marcos 12:41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, vindo muitos ricos, depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas, correspondente a um quadrante. Chamando Jesus os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes, porém ela da sua pobreza deu o quê? O quanto? Todo o seu? Feche seus olhos agora, não feche sua Bíblia, não. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Joga por terra todas as reservas. Que paradigmas possam ser rompidos, ó Deus, em nome de Jesus. Que preconceitos possam ser quebrados pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Um texto normalmente usado para falar de dinheiro. Aliás, o texto está falando do momento da oferta. 215, mais ou menos, versículos no Novo Testamento falam de fé. 219 de salvação. E 2084 de dinheiro. Aí eu comecei a pensar, porque a minha cabeça está em cima do pescoço, para pensar. Penso, logo existo. Se você não pensa, foi abduzido. É ou não é? Eu comecei a pensar, por que que Jesus falou tanto de dinheiro? Por que que ele falou tanto de finanças? Aliás, os 2084 versículos não falam apenas de dinheiro, mas também de administração, de finanças. E eu fiquei pensando, por quê? Alguém que não perderia tempo, alguém que não jogava a conversa fora, como Jesus, por que que ele vai investir tanto tempo nesse assunto? Porque, principalmente, o dinheiro, ele é um termômetro capaz de medir o nível de confiança que temos em Deus. Isso é muito importante entendermos. Porque nós somos educados, nós somos ensinados, certo? Da necessidade do dinheiro, e ela é real. Mas quando nós vamos lidar com o reino de Deus, nós temos que entender que tudo que temos não é nosso, é do Senhor. E o dinheiro pode ser um bom termômetro para indicar isso, o nível de fé e de confiança que temos em Deus. Por isso o assunto é tão tratado. A Bíblia chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia não nos proíbe de ter dinheiro. A Bíblia proíbe o dinheiro de nos ter. É essa a situação, é esse o posicionamento. Então nós temos que ter maturidade para o entendimento do que Jesus está fazendo. No momento em que as pessoas vêm trazer as ofertas, Jesus não está olhando no preço do que elas trazem. Jesus está olhando o valor do que elas estão trazendo. Aliás, me parece que Jesus não está nem olhando para o que elas trazem. Jesus está olhando para o que elas deixam. Essa é a grande colocação dele nesse texto. Ele para diante do gasofilácio o momento em que as pessoas vêm trazer uma oferta a Deus em gratidão ao Senhor. E o salmista já disse que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. E é um troço chato. Você vai ofertar, alguém está olhando. É ou não é verdade? Falta de educação. Às vezes você quer dar uma oferta pequenininha porque você está duro e a outra pessoa fica assim. Coisa chata, eu fico olhando Jesus, olhando. Descortês uma situação dessa. Até porque se nós formos ofertar uma oferta grande, aí a gente não tem normalmente vergonha, não. Se você for postar uma nota de 100, você faz assim. Se é uma moedinha, você enfia a mão no bolso. Prende com segurança, que se ela cair vai ser vergonhoso. Ana, eu quero que você entenda que o assunto em pauta aqui hoje não é dinheiro, ainda que o dinheiro seja esse termômetro poderosíssimo que pode fazer você avaliar a você mesmo. Certo? É só isso que eu estou querendo dizer. Jesus está lá olhando, aí vem os caras sem vergonha, provavelmente trazendo seus bens, trazendo grandes somas, grandes quantias. É ou não é verdade? Eu imagino eles, imponentes, trazendo suas ofertas. De repente chega no mesmo ambiente alguém que não traz um grande volume. Aliás, ela só traz duas moedas, é o que o texto diz. Uma coisa simples, aos olhos daquilo que já estava sendo exposto diante do gasofilácio. Mas o que esta mulher traz chama a atenção de Jesus. Ele para prestar atenção, e eu confesso, como ser humano, que eu não sei para qual das duas oferta. Ainda que eu saiba, mas não estou a fim de dizer. Eu prestaria mais atenção na grande soma que os caras estão trazendo, o navio vinha com as duas moedinhas. Quando ela põe, Jesus fica encantado, porque o que encanta a Deus nem sempre encanta os homens. Aliás, essa é a grande dificuldade de vivermos com Deus, porque nós buscamos nossos relacionamentos por afinidades. É ou não é? E temos pouca afinidade para com Deus. Primeiro porque ele é santo, nós somos pecador. Segundo porque ele não vê como nós vemos. Segundo porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E alguém neste relacionamento vai ter que mudar. E quem é esse alguém? Deus. Porque nós estamos certos. É ou não é? Não, a grande dificuldade de viver com Deus é exatamente essa, a ótica. A gente acabou de cantar um hino sensacional. O impossível não existe, o impossível não existe. Mole de cantar. O difícil é viver. Quando você está vivendo lá. Uma barata. Na sua casa, meu Deus. Não quero morar mais nessa casa. Por quê? Porque eu achei uma barata, acabou tudo. Quase que eu morri. E vem para a igreja, o impossível, a barata, me lascou. Só composição minha. Nós somos muito engraçados. Depois vocês acham que engraçado sou eu. É uma confusão, porque às vezes não há concordância entre o que pregamos e o que vivemos. Olha só, Jesus está olhando aquele momento, aquela mulher rompe e vai levar consigo suas duas moedas. Ela não está preocupada com o que os outros levaram. Isso não é problema dela. O problema dela é o que ela foi fazer ali. Com que intensidade ela foi ali para se relacionar com Deus através de sua oferta. E ela deposita as duas moedinhas. E o texto, Jesus nem conversa com ela. Jesus chama os discípulos e diz assim: rapaziada, chega aí. E o discípulo falou: o que foi? Falou: viram a oferta da viúva? O discípulo deve ter falado: de quem? Não, a viúva que trouxe aí. Ué, trouxe? Cheque. Porque ela não trouxe nada na mão tão grande. Não vieram carregando seus tesouros. Não, menina, ela deu duas moedinhas. O discípulo deve ter falado: Jesus, o senhor é engraçado, né? Olha os que os caras trouxeram, o senhor fala que ela trouxe a oferta maior. Ele disse: não. O que eu quero que vocês entendam, que eu não estou olhando para o que ela trouxe. Eu estou olhando para o que ela deixou. Porque os homens que trouxeram isso aqui, isso que eles trouxeram, não representa nada diante do que eles deixaram. Mas ela trouxe tudo e colocou tudo diante de mim. Hoje eu quero conversar com você sobre uma entrega total, sobre uma vida plena diante do Senhor, para que vivamos e inspiremos outras pessoas a viver uma vida intensa com Deus. Quando as pessoas olharem para a minha vida, muita gente pergunta: pastor, por que que o senhor vive o que o senhor vive? E eu digo: porque eu faço coisas diferentes. Eu acredito. Você está entendendo? Às vezes eu estou pregando, tem gente que sai, minha mente fala assim: Cláudio, está tão bom que ele foi chamar mais gente. Eu aprendi a viver o incrível com Deus. A viver com Deus o sobrenatural, a acreditar que Ele pode fazer, porque o reino dEle entrou no meu coração. Eu aprendi que tudo, tudo, tudo e tudo, o que é tudo? O que é tudo, gente? Tudo é tudo. Olha que revelação profunda. O problema é que muita gente vem se relacionar com Deus retendo coisas, deixando de colocar coisas na presença do Pai. Coisas que ele sabe, porque Jesus disse aos discípulos: não se pressione com a oferta desses camaradas, com o que eles estão trazendo, porque eu sei que eles deixaram muito mais do que trouxeram. Eles sonegaram, eles retiveram coisas que não quiseram entregar a mim. E essa mulher não, ela trouxe tudo e colocou na minha presença. Hoje nós temos que pegar toda a nossa vida, tudo que temos, o nosso emocional, o nosso intelectual, certo? As nossas forças, os nossos bens, tudo tem que estar diante do Senhor. Mas parece fácil, mas não é. Atos dos Apóstolos conta uma história muito interessante, um momento em que a igreja vivia com Deus uma totalidade, onde a Bíblia diz que as pessoas não tinham nada, tudo que elas tinham estavam a serviço do reino. Então elas pegavam seus bens, vendiam e traziam a totalidade dos bens para que as pessoas que não tinham como se suprir fossem supridas. E um homem chamado Ananias e sua esposa achou interessante aquilo que as pessoas faziam, porque havia um reconhecimento de bondade, de generosidade, de solicitude nessas pessoas. E ele chama sua esposa e diz: nós precisamos, né, viver isso também. Nós precisamos que os outros achem que nós somos bonzinhos. Note que mesmo sem o Facebook, nessa época as pessoas já estavam muito preocupadas com o que se pensavam dela. Por que que a rede social deu tão certo? Porque lá você pode ser quem você quiser. Isso, ponha no seu perfil que você é o cara, 1,80m, olhos azul, cabelo grande, anda de Ferrari, fala 5 idiomas. Já escalou o Everest, já atravessou o Canal da Mancha, já visitou o Titanic. Vai encher de gente para te curtir. Mas tudo mentira. Não é de hoje que as pessoas estão muito preocupadas com a aparência, gente, com o que os outros vão pensar a seu respeito. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que se preocupar com o que o rei pensa a seu respeito. Amém? Com o que o Senhor Jesus pensa a seu respeito. Lembra quando o Satanás estava passando e aí Deus vai tirar onda com ele? Ô, oh, Satanás, de onde você vem? Como se não soubesse. Satanás falou, eu estava dando um rolê aí, na terra, dando um rolezinho, passeando. Aí Deus falou, viu o Jó? O meu servo Jó? Íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal. Ó Deus tirando onda. Porque Deus pode tirar onda. Deus pode tirar onda com sua vida se você passasse o Satanás. E Deus falasse, tende visto o meu servo Cláudio? Será que Deus falaria? Ou Deus falaria assim, não olha para o meu servo Cláudio. Está em obra de recuperação, reestrutura. O importante é o que Deus pensa. Hoje nós estamos muito preocupados com que as redes sociais, com que as pessoas, nós estamos vivendo uma sociedade mascarada. Onde as pessoas são ensinadas a só negar, só negue, não revele quem você é, esconda-se, camufle-se. Tem uma palavra que eu prego para o casal, ficar pelado. Marido ficando pelado perto da mulher. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade doentia. É ou não é? Onde você tem que aparentar ser alguém que não? Que tem algo que não? Isso. Porque o que vale é a apa. E as pessoas acabam também se escondendo de Deus diante dessas coisas. Como se isso fosse possível, meu filho. Não. De Deus ninguém esconde nada, querido. Você vem chorando, pensando em outra coisa, chorando. E Deus olhando. Teatro. Está representando uma peça. Chora, menino, chora. Isso. Vai ganhar o Oscar. Não, meu filho, a Deus ninguém engana, não. Você é jovem, solteiro, você vai tomar banho, olha para sua mão. Sua mão fala, eu te amo. Meu filho, não passa nem sabão, sai voar desse banheiro que esse troço vai dar ruim. Esse troço vai prestar não, é na verdade. Você tem que agradar o rei. Se você não agradar o rei, sabe como você vai terminar? Tudo sujo, cheio de remorso. Se você sair fora, sem tomar banho direito, você vai sair todo sujo. Ou meio sujo, porque não tomou banho direito. Mas pelo menos com a consciência. Legal. É difícil entregar tudo, porque às vezes nós olhamos a vida dos outros e parece ser fácil. Não é. Ananias e Safira tentaram, mas eles disseram, não, Ananias ou Safira, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai vender a propriedade, a gente diz para eles, porque eles não sabem por quanto nós vendemos. Então nós vamos dizer a ele que estamos entregando tudo, mas vamos ficar com uma parte. Chegam até Pedro, que estava organizando a estrutura, e diz, Pedro, vendemos uma propriedade e assim como Barnabé, assim como os outros, assim como as outras pessoas, viemos aqui entregar tudo. O Pedro ficou olhando e falou assim, Nania, a casa caiu, maluco. Deus já falou comigo aqui, os espíritos, o dinheiro não era teu, Nania, ficava com ele todo. Mas ele não queria, porque ele queria ser bem visto pelas outras pessoas. O grande dilema hoje, gente, de viver o reino de Deus aqui na terra, sabe o que é? É viver com Deus uma vida intensa, uma entrega total. Porque ninguém quer fazer de você um vencedor mais do que Deus. Deus escancara as portas, gente, para nos abençoar. Por quê? Porque a nossa vitória, eu já preguei uma vez sobre isso aqui, a nossa vitória para Deus, ela é o quê? Ela é o quê? Propaganda, gente. E propaganda é a alma do negócio, qualquer negócio, até o da salvação. Se um cara não serve Jesus, olha para a sua vida, tudo escangalhada, ou se é devedor, ou se tudo de ruim. Sou um servo de Deus. A vida é difícil, escassa, sabe, sofrida. Você faz o que na vida? Sirva a Deus. A vida ruim assim é assim mesmo, a vida é assim, a vida é assim. No mundo tereis aflições. E eu estou nesse versículo. Sai de sair, maluco. Vai para aquele assim, ó. Eu vim aqui para comer o melhor dessa terra. Eu vim aqui para viver com Deus o sobrenatural. Jesus me deu vida e me deu vida, hein? Então para desse negócio, eu choro, pode durar uma noite. Eu vim para sofrer, então sofra, miserável. Não, na verdade, vai perturbar outro. Tem que impulsionar você, essa entrega. Agora imagina, um cara lamuriano e o outro que não é crente. Olhando para a vida dele, falou, tá ruim assim? Tá ruim. Tu é crente, né? É, tá ruim, né? Isso. É, a minha vida tá boa. Manda lembrança para Jesus. E se ele cuida melhor de você, é ou não é verdade? Porque tá difícil. Agora pensa, um cara olhando para a tua vida, tudo ajustadinho, tudo direitinho, os milagres acontecendo, o sobrenatural, o reino de Deus conspirando a seu favor. O cara vai olhar e falar, que é isso? Falou, Jesus. Jesus? Que é isso? Jesus administra bem. Bom administrador. Então está na hora de você botar uma placa na sua vida. Sob nova administração. Para ver se esse troço melhora. Muitas pessoas hoje, sabe, estão deixando de viver o sobrenatural. Porque Deus quer mostrar aos outros, gente. Deus está aí querendo salvar quem? Só você? Não, salvar o mundo inteiro. Mas a minha e a sua vida também faz parte disso. Se vivemos aqui na terra o reino que Deus tem nos proposto. Essa é a visão para o povo quando sai do Egito. Nós vamos para uma terra maravilhosa. Viver uma vida de bênção. Uma vida de batalhas. Sim, não estou pregando aqui um evangelho fácil, não. A vida é feita de batalhas, mas a vida é feita de vitórias em Cristo Jesus. Só que por que muita gente não consegue viver isso? Porque retém coisas. Quando você vem viver com Deus intensamente, eu gosto de alguns personagens bíblicos e quero ilustrar isso aqui com eles. Para pensar, um dos textos mais bizarros da Bíblia é esse que eu vou narrar para você agora. Saul conversando com Davi. Saul falando, Davi, você não pode lutar contra o gigante, porque o gigante é matador desde garotinho. Quase matou a mãe dele quando nasceu. Você nunca matou ninguém, você não é guerreiro. Davi falou, deixa eu falar uma coisa para tu, Saul. Presta atenção no que eu vou falar agora, Saul. Estava eu apacentando as ovelhas do meu pai quando eu vi um leão para pegar uma ovelha. E quando o leão pegava uma ovelha, Saul, eu corria atrás dele. Tomava a ovelha da boca dele e matava ele. Constrói esse texto na sua mente. Um leão correndo na frente com a ovelha na boca. E um garoto correndo atrás do leão. Leão é bicho que você corre na frente. E não atrás. É ou não é verdade? Pegou, você fala, aí ovelha, vai. Ainda bem que foi tu. É ou não é? Davi disse, não. Quando um leão pegava uma ovelha do meu pai, eu saía atrás do... Tomava a ovelha da boca do... E matava o leão. Gente, em que estado você acha que provavelmente essa ovelha estava, se já estava na boca do leão? Hã? Morta. Mas Davi está falando, se ela está morta ou viva, isso não é a questão. A questão é que essa ovelha não é dele, ela é do meu pai e eu vou lá buscar. Você está entendendo? É com esse espírito que nós devemos encarar a vida. Sem entregar o jogo. Você está entendendo? Parece que está tudo acabado, parece que a ovelha está morta, parece que o casamento acabou, parece que a empresa faliu. Só parece, querido, porque o reino de Deus está na minha vida, na sua vida. Você está entendendo? A glória do Senhor vai se manifestar. É isso. Você quer dar uma de coitadinho? Vai para outro canto, meu filho. Que na presença de Jesus, a chapa é quente. O bagulho é doido. A linguagem carioca. É ou não é? Então, você tem que tomar um posicionamento, uma postura. As pessoas olham, eu vejo as pessoas muito apáticas hoje. Por quê? Porque falta o que Davi tinha, que o exército de Israel não tinha. Uma entrega total. Para Davi, tudo estava diante de Deus. Essa é a questão. Se você conseguir fazer isso, sua vida vai tomar um novo rumo. Agora você só consegue isso mediante a fé, que te expõe a acreditar que Deus está trabalhando a seu favor. Aí você sai daqui, olha gente, sua vida de um culto como esse, eu vou te explicar como é que você sai de um culto como esse. Presta atenção em mim aqui agora. Quando você pega um ônibus, ou melhor, quando você está no ponto do ônibus e passa um ônibus lotado e você faz sinal, como é que o motorista faz? Aqui está lotado, pega o... Entendeu? Desse culto tu tem que sair assim. Tu sai daqui, o Satanás vem te perturbar. Você está entendendo? Você está entendendo? Você sai do movimento desse cheio, cheio, cheio. O Satanás, hein? Você fala, olha, querido, está vindo uma turma aí, acabou o culto agora. Vê se tem vaga. Se tiver, pega essa condução. É ou não é verdade? Que aqui está lotado, não tem espaço para você. Gente, olha só, eu preciso motivar você a viver isso. Porque o reino de Deus já está aqui e Jesus, ele já saiu de lá. Ele está voltando, não. Está voltando. Ele não, ou melhor, ele não vai voltar, ele já está voltando, ele já saiu. Ele está na viagem, chega a qualquer momento, a trombeta vai tocar, meu filho. E aí você tem dois caminhos, ou encontrar com Jesus ou com o concorrente. O chifrudo. O único chifrudo que não tem mulher. É ou não é verdade? É ele. Alguém miserável. É ou não é? Então, pare para pensar. Aí as pessoas vêm à igreja, às vezes cansadas. Não, não, a vida é dura, a vida é isso. Não, querido. A vida é uma batalha onde no final nós somos mais do que? Porque o reino de Deus está em nós. E aí você começa a viver... Eu fico só lembrando das passagens, meu Deus do céu. Você lembra quando os meninos estavam lá na Babilônia? Que o Nabucodonosor ficou narcisista e mandou fazer uma estátua em homenagem a ele mesmo? E todo mundo tinha que dobrar o joelho. Você lembra disso? Três meninos resolveram não dobrar. Deu um furdunço. O Nabucodonosor ficou irado, falou, vou mandar matar, menino, vou mandar matar. Desceu a unção do exterminador, pode botar no micro-ondas, é ou não é verdade? Joga na fornalha. Nabucodonosor chamou os meninos e falou assim, acho melhor você dobrar o joelho, hein? É melhor dobrar o joelho. Se você estivesse lá, fala sério. Tu ia dobrar? Talvez dobrasse, deixa quieto. O menino falou, ô Nabucodonosor, falei uma coisa pra tu aí. Não vai rolar, não. Sabe por quê? Deixa eu explicar você, Nabucodonosor. A gente estava morando lá em Jerusalém. O Senhor nos tirou de lá, nos tirou da nossa família, nos tirou do nosso povo, nos tirou de perto do templo, nos tirou de nossa cultura. O Senhor tirou tudo. Mas teve uma coisa que o Senhor não tirou. Foi Deus de dentro de nós. O reino de Deus ainda continua aqui. E no reino, nós aprendemos que esse joelhinho aqui só se dobra diante do rei. Dos reis, o Senhor dos... Nabucodonosor falou, morreu. Joga na fornalha, jogaram os meninos. Ele, Nabucodonosor falou assim, quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos. Os meninos. Falou assim, eu gosto disso, gente. Se Deus vai nos livrar, nós não sabemos, Nabucodonosor. Uma coisa é o que nós sabemos. Não vamos dobrar o joelho. E pior que estava todo mundo dobrando. E quando está todo mundo dobrando, dá uma vontade de dobrar, não dá? Já está todo mundo dobrando, está todo mundo dobrando. Eu brinco que tem gente que não ajoelha, mas dá uma agachadinha. Eu nem estou fazendo. Cuidado, querido. Você está dando uma agachadinha, tá? Para com isso. Nabucodonosor falou, joga ele na fornalha. Jogou os três meninos e Nabucodonosor foi lá ver. Quando ele olhou, falou para o pessoal assim, nós jogamos quantos lá dentro? Foi três, não foi? Pois é, tem quatro. Eles não estão queimando, eles estão dando rolezinho no meio do fogo. Pensa, por isso que eu falo que com Deus a gente tira onda. Pensa, Nabucodonosor chegou na porta da fornalha, perplexo. E falou, ô rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Se eu sou um dos meninos, ia falar, entra aí, Nabucodonosor. Tu não é o cara, meu irmão. Então tu entra, porque o Deus que eu sirvo, o reino que está em mim, o Deus que está comigo, entra comigo até na fornalha. Você está entendendo? Eu imagino esses caras saindo, pensa, se sou eu. Aqui está a porta da fornalha, estou eu saindo. Qual é, Nabucodonosor? Valeu? Então vamos lá dentro. Ah, quentinho lá, mas não queimou não. Tinha um com a gente lá, já foi até embora, mandou a gente sair. Ô, meu irmão. Eu preciso motivar você a encarar a sua vida por esse prisma, por essa ótica. Você está entendendo? O rei é o meu pai, querido. Você está entendendo? Dá para tu entender isso? Eu sou filho do rei, o dono do... O meu pai tem a coroa na cabeça. Quer mais que isso, meu filho? Então não tem Satanás, não tem ninguém, não tem ninguém que me convença do contrário, não tem ninguém, não tem. Ah, pastor, o Satanás fechou as portas, querido, pastor, fizeram uma macumba para mim, pastor, voodoo. Primeiro que contra Israel não vale encantamento, segundo que fala com o rei, o Senhor, tu uma macumba aí com capeta. Foi pago para me perturbar. Barato, ele. Duas galinhas, uma garrafa de cachaça e um charuto. Pois é. Fechou as portas, é tudo. Deus faz o quê? Abre. Agora, se Deus fechar as portas, vai falar, vai com Satanás. Falei, Satanás, menino. Deus fechou as portas. Vou matar um elefante na encruzilhada. Satanás vai falar. Poupa a vida do elefante, porque não vai rolar não, mano. Eu não tenho a chave para abrir a porta. Fala com ele lá, porque a porta que ele fecha, só ele abre. Meu irmão, hoje eu vejo gente andando com Deus, vivendo abaixo da média. Você não precisa disso. Você pode viver com ele o incrível. Agora, que nível de entrega você está disposto a fazer a ele? O que você tem retido? Esse é o problema. O que você tem deixado? Não é o que você tem, não é que você está trazendo. Que para cá você traz uma adoração, mas acabou o culto, você vai acender um cigarro. Acaba o culto, você vai para o motel. Entendeu? Acaba o culto, ou amanhã você vai pegar uma mulher que não é sua. Pastor, mas é difícil. Meu filho, é difícil para todo mundo. Você acha que eu não tenho vontade de pegar outra mulher? Sabe de nada, inocente. É ou não é verdade? É, pastorzão. O senhor não pode falar que a mulher está aí do lado. Não... A minha mulher não está aqui, eu posso ser franco. É ou não é? Um mulherão maneiro pra caramba, umas cavalonas. Modelo mais novo que a minha. Vocês são bobos, gente. Vocês pensam, ah, o pastor, nossa, é santo. Que a viazinha, olha a zinha, olha a zinha. Não, sou humano igual você, rapaz. Esse dia eu estava no hotel lá de madrugada, perdi o sono, liguei a televisão, estou passando o canal, passou num canal daquele. Aquele canal educativo. Aí uma voz falou assim, volta lá! Falei, vou voltar não, maluco, vou voltar não. Vai lá para você ver o que eles estão fazendo. Falei, não, eu sei o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo aquele negócio que eu quase não faço, é ou não é verdade? É o que eles estão fazendo. E a voz tentando me convencer de ir lá para pornografia, eu fui lá em cima, naquele botãozão vermelho, onde estava escrito, desligar. Uaf! Aquela voz foi falando, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Parou de falar, eu dormi, acordei de manhã, falei, Jesus, Jesus, que livramento, hein, Jesus, que isso? Você está entendendo? Não é difícil não, meu irmão. Ou se você acha que é difícil, não é impossível. Eu vim a essa terra para andar com Deus. Você veio a essa terra para andar com Deus. Você veio a essa terra para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua história. É só isso. Não tem mágica. É postura. É posicionar. Eu vim para entregar tudo. Diga assim, eu vim para entregar tudo. Não deixei nada. Tem uma história, me lembro vagamente, né? É de uma batalha, quando navios chegam para conquistar uma terra, uma esquadra chega, e era uma batalha muito difícil, porque os guerreiros daquela terra eram homens muito valentes, e o povo que estava chegando, liderado por um grande general, estava meio confuso, meio amedrontado. E os navios, então, começaram a se posicionar, e os homens saíram naquelas balsas menores para a terra. E quando todos tinham saído, o comandante deu uma ordem, afundem todos os navios. E alguém disse, mas nós vamos afundar nossos próprios navios? Ele diz, é isso aí, porque quando eles chegarem na terra, que eles olharem, eles vão descobrir que não tem como voltar, agora não tem volta, é vencer ou vencer. Nós viemos aqui para sermos vencedores, e o reino de Deus vai se manifestar na minha e na sua vida. Eu posso dizer isso a você, tenho visto a glória de Deus se manifestar na minha vida. Descobri que sou filho do rei, ninguém me convence do contrário, e estou tirando onda. Estou para botar um gerador lá na igreja agora, aí fizemos só para os momentos, só quando houver queda de luz, não vai funcionar continuamente não. Aí orçamos lá, deu 61 mil o gerador. O pessoal, estou com uma igreja que tem 6 meses. O pessoal falou, pastor, muito dinheiro, pastor. Falei, vocês acham? Aí falou, não é não? Eu falei, é muito dinheiro para mim. Por Deus que eu sirvo, não é nada. Ele tem dinheiro para caramba. Vamos conversar com ele? Fui lá e falei com ele, falei, Senhor, esse troço está caro, hein? A gente não tem dinheiro não, a gente está precisando. Eu vim falar com o senhor aqui porque é com o senhor que eu posso falar, né? O senhor é o chefe. Dá uma força aí, poxa. Aí um cara me ligou ontem e falou, pastor, eu fiz um orçamento aqui, me deram 38 mil. Era 61, já veio para 38. Eu fui ontem e falei, à noite, falei, senhor, tá caro ainda. Ainda, eu falo tudo com ele. Tudo, tudo, tudo. Tudo eu exponho para ele. Porque é meu pai, é meu rei. E tudo que eu tenho, eu creio, está nas mãos dele. O diabo não toca em nada. Amém? Então eu queria estimular você a hoje a fazer uma entrega total. Eu queria que você ficasse de pé. Falta ali 5 minutos. Fecha seus olhos aí. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, não. Mas por segurança, segure a bolsa. Queria alguém no teclado aqui, por favor? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero estar orando ao Senhor. Mas eu quero fazer 3 perguntas hoje. 3. Isso, feche seus olhos por um momento. Eu quero te fazer 3 perguntas. Abra seus olhos e olhe para mim agora. Com todo respeito, quem aqui professa outra fé que não seja a protestante? Você é católico? Você é umbandista? Ou é espírita de alguma linha? Ou você... Por gentileza, levante sua mão. Isso, isso. Com todo respeito, isso. Glória a Deus, essa é uma igreja séria que busca isso. Quem é, tem alguém aqui, pastor, eu não professo fé nenhuma. Eu sou ateu. Eu vim porque disseram que o senhor era engraçado. Ou porque tinha um trabalho aqui legal e eu vim. Tem alguém assim? Levante a mão. Não. Eu não estou pregando aqui uma religião. Eu estou falando de um Cristo que tem desejo de reinar no seu coração. Se você vai servir esse Cristo aqui na comunidade da fé ou em qualquer outro lugar, é Ele que vai ditar as regras da sua vida, da sua história. O que você precisa é ter um encontro com Cristo Jesus, esse Cristo que morreu na cruz para mudar a sua história. E eu não posso te convencer disso, mas tem alguém neste lugar que pode. O Espírito Santo de Deus. Mas também tem muita gente aqui que já anda com Jesus, mas que talvez retenha algumas coisas. Você tem retido, ainda não fez uma entrega total para viver com Ele o incrível, o sobrenatural, para viver acima da média, para que a sua história faça gosto nas outras pessoas quando olharem para você e dizer: olha o que Deus tem feito. Como o salmista disse: grandes coisas o Senhor tem feito. Então, eu só quero que você entenda que nós respeitamos muito, pastor Mirko é meu amigo, essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger. Mas eu quero que agora todos fechem os seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você que nunca professou sua fé em Cristo Jesus. Você que nunca tomou uma decisão pública. Talvez você venha até acompanhando a igreja, vem frequentando, mas nunca se decidiu. Pastor, é importante se decidir? Sim, porque a Bíblia diz: se você confessar Jesus diante dos homens, Ele confessará você diante do Pai. Então, nesta hora, com todo respeito e na liberdade do Espírito do Senhor, como filho do Rei, filho que você também é, mas talvez não tenha tomado essa posição ainda, e Deus te trouxe hoje aqui. Se nessa hora você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou se nessa hora você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, eu quero que você levante sua mão onde você está e eu quero orar por você. Tem alguém assim? Isso. Tem uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. 8. Fique de olhos fechados. Se você não vai tomar essa decisão, não te interessa agora, agora é momento de intercessão. Mas você que tomou essa decisão agora, na liberdade do Espírito, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você. Eu quero tocar em você. Saia do seu lugar e vem para cá. Vem para cá para entregar tudo, sem reservas. Eu quero trazer você aqui em cima. Passa por ali. Queria que as pessoas fossem chegando aqui. Fique de olhos fechados. Fique intercedendo. Diga: Senhor, quebra as cadeias, quebra as correntes. Isso. É uma nova história. Amém? Isso. Chega para cá. Chega bem para cá aqui. Isso, porque está vindo bastante gente. Vem para cá. Como eu disse, é uma igreja que te respeita. Entendeu? Você é visitante e aqui você é bem tratado. Não se constranja. Não fique em desconforto. Não. Você tem todo o direito de estar aí no seu lugar. Mas se essa é sua noite, não endureça o seu coração. Vem para cá. Saia do seu lugar e vem para cá. Dizer: Senhor, eu vim aqui para o Senhor falar comigo. Eu nem sabia que o Senhor ia falar comigo nessa intensidade que o Senhor falou. Tem mais alguém? Quando Moisés sai do Egito, ele diz ao faraó: nenhuma unha vai ficar aqui. Ninguém que entrou aqui hoje para receber Jesus vai sair daqui sem ele. Amém? Você concorda nisso comigo? Amém? Então que a igreja liga na terra, está ligado no céu. Se essa é sua noite, é com você que eu estou falando. Vem para cá. É sua noite, vem para cá. Tem mais alguém? Isso. Vem para cá. Glória a Deus, isso aí. Eu não gosto de insistir, porque às vezes parece que a gente está constrangendo. Mas eu preciso perguntar, só para finalizar aqui essa parte. Tem mais alguém? Tem? Deixa eu fazer uma pergunta agora a você. Talvez você já tenha andado com Jesus, mas retendo algumas coisas, sonegando algumas coisas, abrindo concessões para alguma coisa, ou para algumas coisas. Se você gostaria hoje, mesmo andando com Cristo, se você tem a consciência de que retém algo, que tem algo na tua vida que te separa de viver com Ele, o sobrenatural, e hoje você quer deixar aqui, você quer trazer para Jesus, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Tem alguém? Pastor, eu ainda retenho algumas coisas, ainda tem algumas coisinhas que me atrapalham a viver com Jesus, na intensidade que o Senhor está pregando. Vem para cá, sai do seu lugar, fica aqui. Eu não quero saber o que é, não quero entrar na sua intimidade. Você está diante da igreja e nós te damos uma oportunidade para mudar a sua história. É só isso. Chega um pouquinho mais à frente. Isso. Isso. Glória a Deus. Isso aqui é reino de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vai acrescentando às igrejas aqueles que hão de se salvar. É a manifestação da glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Olhe para mim aqui. Quem levantou hoje de manhã e imaginou assim: hoje eu vou estar lá na frente aceitando Jesus? Você levantou com esse intuito no seu coração? Amém. Tem mais alguém? Isso, dois. Sabe por quê que normalmente isso não acontece? Porque não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que escolheu você. Quando você levantou hoje de manhã, você nem imaginava, mas Ele já tinha traçado planos para se encontrar com você neste momento. Amém? Amém? E vocês que trazem algo para deixar, deixe, sem reservas. Talvez seja uma mágoa, um ressentimento, algo que colocaram no seu coração para impedir que você viva e faça uma entrega total. Talvez você veio aqui só para entregar essa mágoa hoje, essa vergonha, essa humilhação, o que te fizeram ou o que deixaram de fazer. Entendeu? Deixa aqui hoje, quando você voltar, isso. Tem gente que está localizando aí algumas coisas, está se movimentando, isso é importante, é um culto racional. Você não veio aqui para fazer uma lavagem cerebral em você, não é nada disso. Então nós vamos orar agora. A igreja, estenda a mão para cá. Estenda para cá. Nós vamos orar aqui primeiro. Senhor, te louvamos e te agradecemos por essas vidas que hoje, ó Deus, tomam a decisão de se render a ti pela ação do teu Espírito Santo. Pessoas que estão, ó Deus, intencionadas a não deixarem nada para trás, para não terem para onde voltar. Vieram para te aceitar, Jesus, e não tem volta. A decisão que tomam aqui hoje será trocada apenas por uma coroa no teu reino. Escreve o nome deles, delas, no teu livro, de onde jamais será retirado. Nós abençoamos essas vidas pelo poder do nome de Jesus. Aqui à frente também estão, Senhor, pessoas que já convivem contigo, mas que retinham algumas coisas. A liberação de um perdão, talvez um vício, um relacionamento incorreto. O Senhor sabe. Nesta hora, Senhor, elas trazem consigo suas duas moedas. Pode parecer pouco, mas não ficou nada. Hoje elas trazem tudo, ó Deus, para botar no teu altar. Recebe, ó Deus, esta oferta. Recebe, ó Deus, esta entrega de algo aparentemente tão nocivo, tão ruim, tão podre. Mas elas vêm e te entregam como sinal de rendição, de submissão. Muito obrigado, Senhor. E que nós, como igreja, venhamos aprender a não sonegarmos nada. Adiante de ti, temos uma entrega total, estamos preparados e intencionados a viver contigo o sobrenatural, o incrível, a mostrarmos para este mundo o teu reino, a tua glória e a tua majestade. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, pastor?